Primeiramente, lá vi ela. Estúdio de responsa. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. E aí do nada última chance, vai se perder ou se encontrar. Na vista ainda ao seu alcance. Que mais? O jogo é feito pra jogar. Vai, carai, abre o olho pras panelas, abre o olho pra pressão. Todo mundo no direito, um povo sem revolução. Pra ver se sai desse padrão, tu só procura a solução quando piora a situação. Polícia persegue o ladrão, mente persegue a consciência culpada. Eu subo a rua do progresso enquanto chove nas pradas. Mas ó, tá beleza, tal mentira é traiçoeira. Compromisso é meu feitiço que persegue as feiticeiras. Vários te dão salve, mas quem salva é me dispor. E o que antes era nada, já foi ser Moscou. E eu quis se abraçar mais, sua honra ou sua vida. Resta caça por espaço, mato, morre nas batidas. Quem não sabe aprende, já sabe aí me ensina. Meu truta mosca não, que alguém vai passar por cima. Pode devagar, mas mano só não para. Fala, fala, fala, mas não fala na minha cara. Fala, fala, fala, mas não fala na minha cara. É pouco pra nós, drão, porque o tempo nunca para. Foda pra fazer, foda é foda pra voltar. Se o tempo vai dizer, cê vai ter que esperar. Viveu pra cê morrer, depois vem morte. Cê tá vivo, que a vivência é de responsa. Cê não aguenta sem motivo, João. Mas cê não aguenta sem motivo, que a vivência é de responsa. Aí, então vem, vem, sempre busca demais. Então vem, vem, mano, lute por sua paz. Então vem, deixa eu te mostrar como faz. O que é seu, você guarda, o que não é, deixa pra trás. Então vem, vem, vem, sempre busca demais. Então vem, vem, vem, lute por sua paz. Então vem, deixa eu te mostrar como faz. O que é seu, você guarda, o que não é, deixa pra trás. E aí? Expresso que no verso eu tô sempre à vontade. Expresso que no verso eu tô sempre à vontade. De responsa é firma forte, Brooklyn envolvido em peso. Eu preso as minhas próprias pernas, as aves presas, as asas. As brasas sempre se apagam, as casas com chuva alagam. Quer tanto mudar o mundo, então comece por você. Ileso atravessa as mágoas, sua gorda ponta se falha. Se eu sei de catar migalha, equilíbrio, fio da navalha. Que os loucos que ainda trabalha, vamos na pode pá, pode crer. Então tem que ter proceder se quiser chegar. Pisa bem de leve que é pra não arrastar. Não é só meter a mala e falar que é pá. Ai que dó que dá. Vamos viver, dizer as verdades que o povo precisa ouvir. Vive, me vi vivendo o sonho. Com inveja os meus demônios ainda tentam me assombrar. Que eles falam que faz, mas não faz o que fala. What? Fala que faz, mas não faz o que fala. Ruim sim na calçada é sala. Vacila, acorda na fala. Madruga o chicote estrala. Luxo, puta e fama nunca foi felicidade. Sistema corrupto, eu puta ainda em busca da liberdade. Então me diz onde a justiça foi parar. Pra nós nem novidade, vem maldade no molhar. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. E aí do nada última chance, vai se perder ou se encontrar. Na vista ainda ao seu alcance, que o jogo é feito pra jogar. Deve ir pra sombra pra entender o porquê. Ó, sai dessa luz que ofusca. O que importa, pede a busca, cuspa. Não só assista, faça, invista, insista. Não corte as asas, fi, todo ser nasceu artista. Duque, isso é batuque, sim, nossa poesia. Duque das palavras que semeia mal que me. Última chance, última. Os fatos não amedrontam mais. Tá igual pó de vidro nas purezas, mas quem lucra mais? Vários tintim correndo atrás do próprio rabo. Informação é dinheiro. Assim nasce o diabo. Na rua o juiz dread do piniquinha. Mando de quem? Samba na lei é hobby, é só pra quem tem. Nação refúgio, do jogo sujo a luta. Essa pátria me pariu, sou só mais um filha da puta. Vendedor das obras do meu vício. É difícil, sei como é difícil acreditar sozinho, se dedicar sozinho, lutar sozinho, apanhar até achar o caminho. Longe desses espíritos mesquinhos. Eu expresso que no verso eu tô sempre à vontade. Expresso que no verso eu tô sempre à vontade. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. Quero viver como um monge no Tibete e mover todas as montanhas com a minha fé. E aí do nada última chance, vai se perder ou se encontrar. Na vista ainda ao seu alcance, que mais? O jogo é feito pra jogar.